Фаля Кличика. Obrigado. Vitor, escolha um tijolo. Tá legal, Frank. Que tal este aqui? Então! O primeiro de baixo. Mãe, isso é suficiente para vocês? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, Frank. Beleza de golpe. Muito bom. Mas tijolo não revida. Pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós vamos cortar cabeças. Round 1, fight! Esmigalhar crânios. O que mais? Essa é porrada. Sim, hoje falaremos sobre jogos de luta. Bom. Não bom. Um jogo de luta específico, os jogos de luta que a gente jogou e marcou a nossa vida. Exato, exato. Né? E mais uma vez, sou eu aqui com vocês, Eduardo. Achei que ele não ia falar. Só aqui com vocês. Pô, as pessoas já conhecem minha voz, cara. Porra. Caramba. Ah, o Adriano também. Você fala o Baço. Eu sou o Bidi, mais conhecido como Lábios de Mel. Ah, que bonito. Eu já falei pra não contar as intimidades nossas aqui, Bidi. Esse é o cast de intimidades? O que acontece no final de ano no Covil Geek? Fica no final de ano. Não sabia. Fica no cast do fim de ano no Covil Geek. Aqui é o Ricardo. Aqui é o Will. Que por incrível que pareça é o nome dele mesmo, não é um apelido. Não é. Não é o apelido. Esse não é o William, realmente é o Will. Minha mãe estava inspirada. Tô com preguiça. William não. Fresh Prince of Bel-Air. Não, falar, você dá o nome de William, tu não vai chamar ele de Will mesmo? Fala aquela Will. Anota aí. Bem, cara, eu que lembro de jogos de luta, o que eu gosto mesmo de jogos de luta é você fazer disputa com seus amigos. Ah, eu sei. Temos esses um torneio no Combo Geek aqui que está passando o troféu de mãos em mãos entre eu e o Harry. Então troca-troca esse troféu. São os dois que só disputam também. Pois é. Num dos que são o mais, na minha opinião, o mais icônico de todos os jogos de luta. Cara, realmente. Mortal Kombat. Primeiro, né, cara? Diferente da birrinha e da disputa do Street Fighter e o Mortal Kombat, o Street Fighter era o primeiro que você podia jogar com o Ryu e foda-se. Então, sempre foi. Foi assim. Foi tipo meio arcade, né, cara? Total arcade. Só tinha um cara e lutava só com ele só. O Mortal Kombat não, cara. Desde o primeiro ele veio mostrando vários personagens, mostrando uma brutalidade maior, sangue pra todo lado. Já era bom, da hora aquele esquema de renderização de imagem, de pessoas reais, um negócio de luta lá. O primeiro Mortal, por acaso, tem alguma versão censurada, cara? Porque eu já joguei em fliperama, jogo. Tinha uma que não tinha sangue. Não tinha sangue, exatamente. Isso. A que veio pros Estados Unidos, ela foi censurada e veio sem sangue a primeira vez. É, quem que pegava o coração mesmo? O Kano, né? Que pegava o coração. Ele erguia assim, tipo, nada. Né? Nada. Agora, na outra versão, ficava balançando o coraçãozinho assim. Na segunda, o Mortal 2 também veio censurado, mas alguns jogos... Nossa, passaram pra censura, então tinha jogos com e sem censura. Certo. Eu não lembro jogado com censura, eu só joguei sem. Então. Eu lembro de ter jogado Mortal Kombat a primeira vez no Master System, que o controle só tinha dois botões. Exato. Cara, as sequências pra lembrar era um inferno, cara. Eu lembro que eu comprei mesmo o jogo e aí veio o encarte. Porque tipo, era tudo muito parecido pra vocês nas sequências. É. Porque só tinha dois botões pra você fazer as coisas. E pra final era só pular e dar voadora. Voadora, era só isso. Só isso. No fim você só precisava fazer isso. Os personagens sempre pulavam e caíam. Os adversários, né? E aí a sequência continuou, né? Porque tirando hoje que eles deram uma melhorada nisso, mas até o Mortal 3, alguns do PS2 também, a sequência do Fatality era uns 12 botões. Puta, era acima, abaixo, vira, vai pra esquerda, quadrado, bolinha. Não, decorar hoje... é impossível, velho. Mano. E o legal, tipo, por exemplo, hoje, né, a gente foi evoluindo pro Mortal Kombat, mas foi acabando. A gente tem hoje no PS3 pra jogar, né? Porra, cara, ainda acho que o gostoso dele, assim como mais dos jogos de luta, realmente é você ficar decorando a sequência de combo, né, cara? É, agora ganhou mais, evoluiu bastante isso. Mortal Kombat tem uma fase de trevas do mal. Que PS1, PS2 só saiu merda. Horrível! Merda. Acho meio Mortal Kombat 4, que dá pra usar os últimos do PS1. Que merda aquele lá, cara. Nossa. Mas bastante. Mas chegou o PS2 também, foi muito ruim. O Basco comentou isso do PS3, cara. Eu não gosto de Mortal Kombat. Eu só jogava, mas nunca foi o meu jogo de luta favorito nem nada. Eu quis zerar, porque o modo história dele... Foi inovador, né? Era uma coisa inovadora. Tinha um modo história, valia a pena jogar o jogo. O PS3 é muito bom, que ele vai pegar desde o começo... O Xbox também. Da história do Mortal Kombat. E você vai jogando com os personagens, você vai refazendo a história. Então, por exemplo... E você não escolhe o personagem, ele é automático. É, sim, você vai jogar com todo mundo. Você vai jogar com todo mundo, cara. É bom que você aprenda a jogar também com a galera toda. Vai bater no baraca até falar chega, nunca vi alguém apanhar tanto. Pô, cara, o maior Baraka, realmente, cara. Baraka é o gordinho que sofre bullying, né? É possível, cara. O cara é alvo de todo mundo. Todo mundo, você pega um personagem novo, vem lá o Baraka junto, mano, de novo, cara. Sério? Você já para. Você não aprendeu ainda? Vários Barakas. É, que tem milhões de Barakas. Vários. Eu falo, puta que pariu, vamos embora. Virou Minion, né, cara? Virou Minion, sim, cara. E você jogava com qual personagem? Ah, nós temos uma certa rivalidade aqui saudável. Não tô saudável. Eu sempre curti demais o Sub-Zero, cara. Scorpion. Sempre achei. É tipo básico, uma pessoa fria, gelada. É. E aquele jogo que fizeram o Sub-Zero é uma merda também. Né? Puta, aquele do Sub-Zero. Mortal Kombat. Sub-Zero. Não sei o que é Sub-Zero, Sub-Zero não sei o que. Origin Sub-Zero. Horrível. Assim. Mano, hashtag Sub-Zero. Foi um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. Muito bem. Foi. Mas o Sub-Zero sempre foi legal, cara. Desde que do Super NES, dá pra você jogar com ele no aquela roupa quadriculada, tá ligado? Tudo era quadriculado. Ah, não, mas o Liu Kang nos primeiros era muito roubado. Eu gostava de jogar com ele. Ele era roubado, roubado. Nossa, segurou no Super NES, segurou 5 segundos antes de começar a luta, soltou ele e ia sair na bicicletinha. Já era, velho. É esse que morre, né, E depois ele tá zoado no 3. Ele volta zumbi, não. Tem um lance assim. Também é o Scorpion também, viu? Morre também na história. É sempre um zumbi também. Volta e tal. E aí a gente tem o concorrente direto dele, Street Fighter, né, cara? Que. Eu acredito que cara, eu joguei bem mais. A maior evolução da história, porque o 1 você podia jogar só com o Ryu. Aí o 2 ainda é tipo um dos jogos mais clássicos de todos os tempos. Nossa, na minha opinião, é o melhor jogo de luta de todos os tempos, tá ligado? Street Fighter 2, o Edition Complete, que vem com todos os caras, já vem com o DJ, Super Street Fighter 2, Champion Edition. E a evolução do 1 pro 2 foi essa brutalidade, cara. Que aí ele tinha, que eu sempre gostei do Street Fighter, que tinha aquelas meio minigame no meio das fases, tinha quebrado o barril, quebrar o barril, eu acho isso muito foda, velho. O Mortal Kombat, o Black Edition, ele copiou isso depois, né, cara, que você tem uns testes pra você de força, que você tem que bater pra quebrar uns blocos, adivinhar onde é que a cabeça tá dentro dos copinhos, tá ligado? Que era de percepção. É, cara, começou a dar uma copiada no Street Fighter, cara. É, o Street Fighter, ele acho que tipo, meio que criou um gênero ali, né, cara? Tipo, os outros. É, mas eu acho que tipo, jogos eram muito parecidos de tipo. É, ah, parece com Street Fighter, né? Muito, tudo assim. Mas eu acho que de fama, né, cara? Quando você fala em jogo de luta, você fala Street Fighter. Por mais que eu goste mais de Mortal Kombat, eu acho ainda, cara, quando o pessoal fala assim, porra, cara. E os nomes, né? Tipo, Chun-Li, Ken, Ryu, tipo, muito mais conhecido, né, cara? Eu concordo, eu acho que o Street Fighter criou esse gênero. Mas, por exemplo, The King of Fighters pra mim elevou. A milhar, assim. King of Fighters não tinha o Robert lá? Tinha o. Não. É, tinha o. Sim, o. Tinha o Terry. Que você jogava com o time. Você jogava com o time. É, essa foi a inovação dele que ele trouxe, né? Fighters. E ele veio desde 94 e ele vinha com um time, você podia escolher três caras e ele pegou o Street Fighter e melhorou assim, o gênero de luta pra caralho, na minha opinião. Eu não sei, cara. Eu joguei The King of Fighters. The King of Fighters um tempo. Mas eu ainda assim, cara, não sei se talvez seja mais saudosismo falando, eu achava ainda Street Fighter ainda, tipo... Eu gostei do The King, mas também legal, não cara. Tá abaixo da lista ainda pra mim, cara. Tá, cara, eu The achava King que os gráficos não eram tão legais também. Depois, porque o The King tinha gente do Fatal Fury. Isso, Fatal Fury então, eu não sei quem que Fatal usou Fury, gente de King. Disso, Fatal Fury foi primeiro. De um velho chapado lá, né? É, também. Era muito legal de jogar. E o The King foi interessante porque eles não conseguiram levar adiante a série, depois que saiu, tipo, 97, 98, sim. 99. Depois disso, cara, esquece. Só bosta. Eu joguei o 97, eu joguei só bastante, bosta. Porque 98 perto é melhor, da minha casa tinha um cara que alugava lá por hora lá o videogame lá, né, que eu contei no podcast. E aí a gente... Vai falar do Mega Drive? Não vou falar do Mega Drive. Que ele não teve, então ele não pode falar. A música triste dele. Ah, eu também tive. Mas eu joguei o Super Street Fighter 2, eu joguei no Mega Drive no meu vizinho. Mas não era seu. Você não tinha. Mas eu joguei o. Da hora de jantar, o moleque mandava ele embora, tá ligado? Pô, minha mãe já me chamou lá. The King of Fighters eu lembro de jogar muito nesse negócio por hora, cara, mas eu joguei não sei porquê, cara. Não dava muito empolgada, não, cara. Eu gostava, esse 97 e 98 eram foda pra caralho. Cara. Pra caralho. Infelizmente eles fizeram aí o 12, foi uma bosta, nossa. Caramba. Senhora. Mas depois o 13 eles já voltaram também, voltaram igualzinho o 97. Só que com milhares de personagens. Com personagens pra caralho. É incrível, velho. Mas no próprio Street Fighter que a gente tava comentando antes, eu gostava muito dessa diferenciação dos personagens e países, não sei o que lá. Eu adorava jogar com o Vega. Eu achava ele ágil, eu curtia pra caramba. Ele e a Chun-Li eram os que eu mais gostava de jogar porque eles eram muito rápidos. E nesse tinha era a mesma rixa do Sub-Zero e Scorpion, era Ryu e Ken, né? Tinha sempre alguém que jogava com o Ken, não jogava com o Ryu, e outro jogava com o Ryu e não jogava com o Ken. Exatamente. Embora os dois sejam praticamente os mesmos golpes. É, bem parecido. Exatamente, né? Esse Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Championship, blá blá blá blá blá. Cara, era muito foda. Esse principalmente pra jogar com galera. Era o modo torneio simples, cara. Que lembra que a gente comentou que eu sinto falta hoje em dia de modo torneio? De modo desse estilo. Que aí eu baixei na live o Remake em HD, né? Que é o Street Fighter HD. Ah, sim. Remix. E aí a gente falou, putz, será que tem um modo torneio? Foi ver eles tiraram a porra do modo torneio, puta, cara. Tá que mancada. Então, você podia ter um modo torneio. Por exemplo, você escolhia oito personagens. A gente tá aqui em 6. Ah, aí beleza, vamos fazer de 6, que 6 dá também porque é par. Aí cada um escolhia um carinha diferente. Colocava lá na chave, ele fazia uma chave automática e aí ia jogando. Ah, quem que é agora? Ah, ganhou, vai subindo até campeão. Era muito foda, cara. Era da hora, mano. Era da hora mesmo, cara. Uma coisa legal dele era exatamente isso do país, que era você via um aviãozinho, aquele barulhinho. Brasil! E é interessante isso, cara. Foi um dos primeiros jogos que tinha lá o personagem brasileiro, né, cara? Sim, aí era aquela fera lá escrota. Verde, que era americano. Ele não era brasileiro, ele vivia no Brasil, mas ele era americano. Carlos Blanca. Carlos Blanca. O Carlos Blanca. Teve um Street Fighter que inverteram o nome dos personagens também, né? É que o japonês, ele é. Foi criado daquele jeito, sabe? O Bison era o boxeador. E aí, quando veio para os Estados Unidos, eles ficaram com medo de tomar. processo por causa do Tyson. Porque era Mike Bison, tá ligado? Tá Mike Tyson, e era um boxeador negro, e ele tava no auge, o Tyson e tudo mais. E aí eles tiveram medo e trocaram tudo. Eles inverteram tudo. Aí ficou mais clássico assim agora do que no japonês. Mas no japonês eles não conhecem essa fala, cara. Não conhecem. Eu joguei um jogo que era desse de japonês quando veio. Ele trocou o Bison com o Bison era o Bison, o Vega e o Barog. O Barog, eles inverteram. O Vega era o Bison nosso, era o Vega deles. Uhum. Nosso, eu não sei, cara. Nosso Bison chamava Vega lá, é isso mesmo. O Balrog lá chamava. O Mike Bison. E o Vega chamava Balrog. Nossa, trocaram tudo, né? Esses trechos eram assim. Esse mescladinho estranho. É. Mas ficou muito melhor o Vega chamado Vega, é muito mais espanhol do que Balrog, né? Vemos, comemos, né? Eu tenho inclusive uma action figure dele, cara. Pena que na mudança eu perdi a garra e a máscara. Eu tinha a garrinha e a máscara. E gerou dos, cara, um dos melhores desenhos que eu já vi. Nossa, o anime é muito bom. Street Fighter Victor passou no SBT. E a musiquinha pra mim ficou assim, tipo. Cara, ficou icônica, cara. Sim, eu tinha essa porra. Era muito foda, cara. E eu gostava de finalizar o Street Fighter, porque os finalzinhos eram muito legais, que contavam o que aconteceu depois do torneio, sabe? Era tudo em fotinha, mas aparecia, era muito bom. Quando você era com o Blanca, tava a mãe dele lá, ele abraçado chorando. Mãe Monstrenga também? Não. Porque ele era um chapéu. Ele veio pro Brasil, ficou muito tempo aqui e virou aquilo, igual virou acontece com a gente. É, eu já tô meio. A gente meio é assim. Já. É, mas é porque a gente nasceu aqui, né? Diferente. Tá justo. Uma ressalva pra Street Fighter, cara, é a trilha sonora do jogo, que também é muito, cara, bem feita. Cara. Como a gente ouviu na videogame live umas duas vezes já. De música, de game de luta, cara, pra mim, no Mortal Kombat ainda é a mais icônica de todas, cara. Não, velho. Eu muito gosto, cara. Eu acho que a trilha do Mortal é ainda mais sombria, cara. É um Psytecno ali. O Psy foi feito depois, que a trilha até hoje, mano, não fala. Vai estar no próximo Mortal. Mas a trilha do Mortal é mais sombria. Nossa, cara. Eu acho que é louca. É, que encaixa muito bem com a ideia que eles estão querendo, né? A do Street Fighter é mais ritmada pra briga de rua deles. Eu curto muito a trilha do Street Fighter, cara. Dá empolgação pra lutar. Eu também acho muito foda, cara. E uma coisa que essa geração veio aí, foi principalmente Super Nintendo, Mega Drive, essa geração, é que ele choveu jogos de luta. Mas era sempre o Mortal e o Street Fighter na locadora. Mas ele sempre choveu Killer Instinct primeiro. Available for your home in 1995, only on Nintendo Ultra 64. Killer Instinct. Nossa, Killer Instinct, cara, eu vi muito, cara. Nossa, eu já gostava de jogar com aquela caveirinha, tá ligado? Os Spine. Tudo preto. Isso, que era, que usava um escudo e uma espada. Eu jogava com o Fulgor. E o dinossauro, cara, que coisa horrorosa, mano. Aquele dinossauro. E aquela, era esse que tinha, não, esse era o Tekken, né, que tinha uma árvore, né? Sim, não era bem uma árvore, né? Mas nossa, cara, eu gostei de conhecer, tipo. Nossa, cara, também não, eu achava muito bom. Fiquei muito chato, porque quando eu ia alugar, um amigo meu tinha um Super Nintendo e a gente daí fazia tipo final de semana pra fazer na casa dele. A gente ia alocar, mano, precisa achar o Street Fighter Mortal Kombat, tá ligado? Aí a gente ficava assim, o mais próximo que a gente olhava assim, que eu achava que tinha uma jogabilidade legal, que pingava sangue, era tipo o Killer Instinct, tá ligado? A gente jogava Killer Instinct pra caralho, cara. Cara, pra mim o Killer Instinct e o Soul Calibur são dois jogos que eu nunca entendi. Eu nunca joguei Soul Calibur. Eu acho eles muito chatos. Eu joguei pelo videogame bastante. Eu joguei só os mais novos. Tem um jogo também que eu achava horrível, do Dragon Ball, cara, que os personagens nunca se encontravam, ficava até... Seria divertido. Nossa, era horrível. Velho, não tem um jogo de luta de Dragon Ball bom. Todos são uma merda. Então, jogo de Dragon Ball. Até hoje. Não, tem uns RPGzinho pra Game Boy, mas acho que é da hora. Bem bacana, que vale a pena. Eu peguei uma vez um desses daí com um emulador que eu fui jogar, nossa, me deu começo da raiva, cara. É muito legalzinho. Tinha também o que era da mesma época, era o Darkstalker. Darkstalker, sim. Nossa, Darkstalker, que gerou grande saudosismo da Morgan. Mano, quem... Bom, a gente prometeu que não ia acabar em punheta, se a gente... É verdade. Pô, quem nunca bateu uma punheta pra Morgan no Darkstalker? E os cosplays na... Os cosplays, cara. Foda. Você coloca Morgan, tá ligado? Tipo, e tira o filtro do Google. Meu Deus. É coisa impressionante. Só se você tiver mais de 18 anos. Se você não tiver mais de 18 anos, não faça isso. Aí você apenas joga. É, só joga. Dessa ideia de punheta era isso, né? Eu fazia aquela o giro da Camille e dava start pra ver a calcinha da Camille. Isso, cara, isso é coisa de punheta. Mas que hoje em dia o molecada tem acesso à internet, a gente tinha que se tentar com isso, exato, né? Exato. E sabe qual que é o pior, cara? A Camille só tem 16 anos, cara. A gente também só tinha. E na época tinha menos. Tinha menos que isso, tava maluca, né? Na época ela era a mulher mais velha, pô. Tava maluca, né? Agora, você falou de fliperama, o negócio que eu lembro, tipo, maluquice, assim, porque o Doc Stark era de fliperama. Ele nasceu no flipper, né? Tá. Você ia no shopping e só tinha isso, cara. Cara, um que eu gastei. Mas dinheiro pra caralho, tá ligado? Vocês não sabem como isso é raro, baço, gastar dinheiro. Gastar dinheiro, cara. Tipo, eu ia assim, de eu falar assim, tipo... Na, a mãe dá um dinheiro assim pra sair esse final de semana. Eu falei assim, não vou comer lanche, não vou fazer nada, não. Me dá 10 reais em ficha, tá ligado? Porra. Que era do Marvel vs Capcom. Quando entrou essa era Versus, cara, puta jogo, foda. Porque eles pegaram, era uma inovação muito foda que tinha no The King, que era um grupinho, uhum. Só que o The King você tinha que morrer pra entrar outro. Ah, cara, sim. Esse Versus veio trazer, que você podia mudar a hora que você quisesse. Isso é cara, muito foda. Puta, que pariu, isso era demais. Cara, eu lembro de no shopping da minha cidade lá, pegava, começava a jogar, e aí era inferno, né, cara? Porque você tá jogando ali, era inevitável que vinha alguém. E botava uma ficha. Ah, pra tirar no verso. É porque quando você tá no fliperama, cara, subentende-se que a pessoa tem toda a liberdade de te desafiar. É. Aí sabe o que era? Eu tinha só um problema, porque eu fui jogar o Tekken e eu tomava uma surra danada. O Darkstalker tomava uma surra danada, né? Até não suficiente. É, não jogava suficiente. Eu não tinha conseguido me adaptar. Aí, cara, no Marvel vs Capcom, cara, eu ficava ali, cara, tinha virar tipo isca, tá ligado? Eu ficava ali, começava a jogar, tipo... Fingia que tava apanhando. Eu já tava no nível já que eu considerava o jogo com uma ficha só, uhum. Né? Aí tava jogando, então eu ficava lá, tipo, meia hora lá, né? Tipo, com as fichas lá. Aí ficava lá jogando lá, aí só dava, tipo, sábado à noite, sábado à noite. Aí já era, sempre vinha uma grupinha assim, jogava uma ficha. Cara de malandrão! Jogou uma ficha, aí tipo, vai um versus aí. E vai, mano. Só ia até o... Ele escolheu o Iron Man. Tá ligado? Que era pelão pra caralho, que era tipo lá. Minha lua pra frente, os três botão. Tá ligado? Descia o Proton Cannon gigantesco. Pegava a tela inteira. Cara, eu ficava ali, meu irmão. Ia, cara. Cara, teve noite que fez fila no flipper ali, na neguinha ali. Eu só ali, tava com um monte de ficha ainda, colocava ali. Eu sempre perdi pro cara que escolheu o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha era foda, era foda. Nossa, pra caralho bater. Era só você escolher ele antes do cara. Eu tinha me profissionalizado com jogar com o Iron Man. Tipo, tinha me profissionalizado, você fazer tudo de filho da puta. Agora, quando o cara chegava um cara que manjava o Homem-Aranha, cara, era foda, aí de vez em quando eu tava perdendo um. Mas o restante, cara, ficava lá, cara. Ficava tipo uma hora e meia, ficava lá. Tipo, só ninguém jogando ficha. E era até hoje, né, esses versos aí, é só luz na tela, ligado? Acontece um monte de coisa. Ah, é. O número é hit, é ponto, é luz. Você não sabe quem são os personagens, você não sabe mais quem está jogando. Mas esse de Versus, acho que o único que eu achei legal mesmo foi esse do Marvel vs Capcom, cara. O SNK versus. SNK vs Capcom. É, não era muito foda. Street Fighter vs X-Men era animal. Não curti. Eu tinha lá também o do X-Men e eu, tipo, eu ia jogar, não curtia muito. Você tem a Marvel vs Capcom, né? Edição de luxo, muito foda. É, sim. Steel Case, mano. O primeiro jogo só do X-Men era legal pra caramba também, cara. Qual? O primeiro jogo só X-Men, só de luta. De luta eu não joguei, não conheci. Eu joguei de aventura, cara. De não, de fase. Tinha lá o Samurai, aquele Samurai, era aquele seu nome daquele personagem, cara. Sim. Samurai. Samurai chama? O Samurai de Platina. É, isso. Vocês nunca jogaram, louco, cara. Cara, é, só do X-Men, cara. Não, eu lembro, cara, desse, joguei, mas era X-Men versus alguma coisa. Não, era só X-Men mesmo. De Wolverine, ah, não, próprio. Ah, tá, é verdade, é vai verdade. Vai pra quê? Pra Flipper? É verdade joguei. Mesmo. No shopping aqui de Sanca tinha. É verdade. E tinha também nessa época que veio o Power Ranger de luta, que era muito foda. Ah, cara, The muito. Movie, não, de luta. De luta. Ah, The Movie? Que era do. Não, de Movie era de fase. O Movie era de fase. Não, do Super Nintendo. Não, tinha o Movie de luta também. Cara. Não, mas o que a gente tá falando é o primeiro de luta que só saiu pro Mega Drive. Que chama The Movie mesmo. The Mighty Morphin Power Rangers. Ah, tá, o The Movie eu joguei também. Eu só conheço o porque eu tinha Mega. Eu tinha. Eu também. Eu não conheço esse jogo. Era porque muito você bom. Não tinha Mega. Aí quando ganhava, tipo, sei lá, eu gostava de jogar com o Tommy pra caramba. Eu ganhava, daí tinha luta. Se identifica, né? Aí ele pegava a flautinha na faca dele e tocava, vinha animaçãozinha do Dragon Zord saindo do lago. Era muito foda, cara. Eu só conheço o Power Rangers só robô contra robô só. Esse também é muito bom. Que era bem da hora de jogar. Você joga só com os robôs. Era bem foda. Cara, valia a pena. Legal, cara. Não lembro de nenhum do Power Rangers, cara. Tipo, nossa, era muito foda. Muito legal. É que é foda, nessa época de jogo de luta, eu acabava jogando muito em fliperama porque, tipo. Senão não dá muita graça, né? Uhum. Tipo, você jogar, tipo, os de videogame que tinha, ou você conseguia combinar, né? Com. Você tinha que combinar uma turminha pra ir em casa, né, pra jogar, né? Ah, ou senão você ia, tipo, no Flipper, porque você sabe, fala, não, tô indo lá no Flipper lá, eu sei que vai ter alguém que vai vir pra jogar comigo, né? Tudo desculpa, assim. Sim, sim. Desculpa, mas é que eu sempre tive amigos. Eu também, então era de boa. Meus amigos gostavam. Sem Mega Drive, sem amigo. Era. Eita, por que você acha que eu não tinha amigo? Porque eu não tinha o Mega Drive. Foi uma infância difícil. Foi, cara. E você trabalhar muito cedo. Por isso você começou a fazer bullying nas crianças no fliperama. Sim. E esses jogos sempre trouxeram as invenções dos nomes dos golpes, que ninguém nunca entendia. Ah, era nossa, Sonic Robocop. Sonic Robocop, Reta Katurug, o do. Alex Kidd. O do X-Men. Que Alex o, Kidd, não, Alex Fu. Alex Fu. O do X-Men versus não sei o que lá, que o Wolverine fazia o. Ratatatará! Que é o Berserker Barrage. Olha lá, Berserker Barrage! Ninguém nunca falou isso. E como é que é o nome do golpe mesmo? É isso que ele falou, ele tá falando certo. Barrage. Ele tá falando certo. Mas ninguém nunca falou desse jeito. É. Não é? Cara, Tiger Robocop é a mística do negócio. Tiger Robocop é o foda, né, cara? Tá merda. Ah, putz, tinha um clássico que eu alugava pra caralho, cara. Eu alugava muito essa porra, Samurai Shodown, cara. Que bom que você nunca mais jogou. Ainda bem que você nunca mais jogou. Estragaram cara, a série. Cara, eu Samurai Shodown 3. Nossa. Sensacional, velho. Perdi as armas, chegando com a mão. Quebrava a espada. Puta, que pariu. Não, você batia com os caras. Não gastava nada, você virava e batia com o negócio de guardava vinho dentro, né? Você batia na outra. Cara, era demais jogar e eram estilos diferentes, cara. De uma forma muito foda. Esse foi um outro que eu joguei exaustivamente, porque perto ali de casa ali tinha fechado o bairro que eu tinha. O bairro que eu morava, tipo, tinha um bar e uma igreja em cada quarteirão, né? Aí um dos bar fechou e o cara pegou só aquela portinha lá, e abriu um fliperama. E aí pra atrair a galera do bairro, porque tipo, não tinha, tinha fliperama só no shopping, né? Você tinha nos bares assim, as máquinas de caça-níquel só, né? Sim. Mas flipper não tinha. E o cara colocou, isso era em 99 ou 2000. O cara colocou a 30 centavos a ficha. Puta que pariu, cara. E o cara colocou, tipo, 10 máquinas de fliperama. Tinha uma cama lá. O cara colocou, tipo, 10 máquinas de fliperama no espaço do bar. Não tinha nada. Tipo, não vendia água, vendia pão, não tinha nada. O cara era um negócio. Ficava de inteiro a base de enroladinho de salsicha e Fanta, né? Não, nada. O cara não vendia comida, o cara não vendia bebida, porque não tinha espaço. Porque, cara, era um negócio, tipo, de 3 por 5. Se tivesse um freezerzinho com Coca-Cola ali, ia achar. Como é que é o nome daquele jogo lá que tinha o cara que usava o... pele de urso, não sei, de lobo aqui na cabeça, que eles usavam machadão, que era só de espada também. Ah, puta merda. Eu tô lembrando do jogo. Então, cara, esse jogo era legal, mas enfim, não sabe o nome. Mas era muito legal. Mas esse Samurai Shodown, cara, era isso, cara, aí era inferno, cara. E os caras tinham colocado um monte de jogo, principalmente todos os jogos de luta, assim. E aí tinha uns partners lá, cara. Cara, um outro e jogo. E aí, cara, cara, imagina, você chega tipo, mano, você chega com 5 conto. Você só saía, tá ligado? Com quase 20 fichas, tá ligado? Aí era todo mundo disputando com todo mundo, cara. Exatamente. E aí o cara fez, acho que durante 2 meses isso, né? 3 meses, que aí atraiu a galerona. Aí depois o cara foi subindo o preço. Aí, tipo, aí chegou uma hora que tava 1,50 ficha, tá ligado? Aí eu desencanei, mas até então, nossa. Até um real a ficha dá pra ir. Até um real a ficha é um preço legal. Era um preço normal, na verdade. O cara foi, mas tipo, viciou, né? Tipo, ainda mais que não tinha. A gente morava perto da periferia, né? Tipo, pra ir até o shopping. Era longe pra caralho, né? Então, tipo, não, tá ali no bairro, ali a galera às vezes muito mais preferia. O dinheiro que você gastava pra ir pro shopping de ônibus, talvez, você pagaria mais umas fichas. É, sim. Na diferença que ela ficou por ali mesmo. O fliperama morreu depois que veio o cartão, né, galera? É muito escroto, a ficha era muito mais. Cara. Sim. A ficha era muito mais. Tinha aquela lenda do cartão que você já falava pra você de passar esmalte lá. Ah, passar grafite, passar grafite. Passar alguma coisa. De boa, né, da vela. É que nem da fita magnética ali. É que nem tinha se você tirasse o negócio de dentro da cerveja, na hora que você abre, que fica aquela lingueta, você jogava dentro do negócio da ficha e também funcionava o fliperama. Quantos fliperama não quebraram com essa porra? Essas ideias idiotas das pessoas. Você ia olhar, você ia falar, porra... Esse aí, ó, quebrado com uma fita lá na onde ganhava na loteria. Quando você chegava lá pra jogar, tinha uma ficha enroscada, só dá um soco. Nossa, aí, mais uma vez, cara. Algum playboy otário não conseguiu pôr a ficha aqui, vamos jogar então. Ficou com vergonha de chamar alguém pra ajudar? Nossa, mais uma vez, cara, lá no shopping lá. Só dá um tapão. Você dá uma olhada assim, tipo, tá. Eu joguei a primeira vez que eu joguei Tekken, né? Que puta, acho um baita no jogo, mas levava uma surra danada, mas eu gostava de jogar. Foi isso, cara, que eu já tinha esgotado minha grana pro Marvel vs. Capcom já. Aí eu tava passando assim, né? Isso aconteceu. Tava passando de boa, assim, olhando as telas assim, eu olhei tipo, ué, parece que tem um. Fui ali mais perto. Dei aquela olhada pro lado, olhando pro outro. Não tem ninguém, cara. Uma porrada caiu. Eu falei, mano, já era. A saideira aqui, tá ligado? Sim, Tech é um jogão, cara. O 1 não é tão legal. O 2 é uma baita melhorada, agora o 3, meu amigo. Tekken é o meu jogo de luta favorito. Tekken 3 é sensacional. Os movimentos marciais são muito reais, então eu acho muito legal. A pesquisa cada estilo que o cara luta parece que o cara sabe lutar mesmo. Fora que tinha as apresentações de personagens mais fodas, né, cara? Tudo era muito foda. O 3, cara, o CGzinho do 3, a história era legal de jogar por causa disso, pra saber o que ia acontecer no fim. Você via as apresentações, depois você queria saber o que ia acontecer com o cara. A história dele vai. Cara. Era muito foda, velho. Porque todos os jogos de luta tem essa apresentaçãozinha quando você escolhe, né? Tipo, até hoje, né? Você vai ver assim, tipo, parece 5 segundinhos do cara aparecendo na tela lá e falando alguma coisa, fazendo um movimento, tudo. O do Tekken, eu lembro, cara, porque, tipo, não, tinha uma ceninha mesmo, tá? Acho que até, tipo, sei lá, uns 20, 25 segundos do cara chegando, mostrando alguma coisa, né? Tipo, do cara, tudo. Eu olhava e falei, puta, mano, que negócio foda, cara. Cara, pro Tekken Tag Tournament 2 que saiu agora, antes eles criaram um vídeo, um filme em animação que é muito foda, demais, cara. Que vai contando o que aconteceu entre o 6, né, que foi o último, e o Tag Tournament 2. Mano, é muito, o filme é muito foda. Sabe o que é mais foda também? Foi que inovou, porque a gente sempre tava jogando, eu não sei como é que seria o nome disso, mas por exemplo, a gente joga Mortal Kombat, Street Fighter, era, ele era em 3D, o jogo 2D, ele sem 3D. Ele era em 3D. E o normal, o outro era em 3D. E o Tekken girar. Aí o Tekken, você realmente, cara, você girava. Você não dava só pra frente e pra trás, tá ligado? Você ia pra cima, pra baixo. Também. Era legal, você dava escapava. Outra dica boa, quem tem PS3, a PSN disponibilizou de graça um Tekken novo, que é basicamente uma versão online, pra você jogar online com a galera. Então você evolui personagem, não sei o que lá, vale muito a pena. E o Tekken eu achava estranho porque você tinha um panda. Tinha uma árvore, sim. Nossa. Bêbado, tinha todo mundo. Tinha, dava pra jogar bolo. Dinossaurinho. Dinossaurinho. Nossa, dinossaurinho. Do lado do cara. Ele peidava, né? É. Dinossaurinho peidava. Eu jogava sempre que eu achava que era os mais fáceis de jogar. Era o Bob, que era da capoeira. É, Edgar. O Ed. É, o Ed e o Paul, que era do. De cabelinho loiro. Eu gosto. O que lutava Taekwondo também era. Eu gosto do Hawarang, do Lau e do Lei. São os três melhores, meu filho. Nossa, é muito foda. São os três que eu jogo bem pra caramba. O Dufo grava pra jogar vôlei e Dead or Alive. A gente tira foto de punheta. Porra, também Dead or Alive. Fudeu essa franquia, cara. Eu não, cara, eu achava legal. Puta, principalmente porque os peitos pulavam, isso era divertido. E era um jogo. E era um jogo de luta. Eu achava um jogo de luta legalzinho, normal. Não via nada. Cara, vou falar a verdade pra vocês. Eu joguei, acho que 5 vezes mais Street Chaves do que a franquia Street toda. Chaves. Do boa, hein? Street Chaves. Chaves é bom. Que é essa, cara? Chaves. Tá suando. Quando você não sabe o que é Street Chaves, cara. Então tá. Só repetir isso daqui. Vambora, mano. Que chama? Puta que pariu, você tá me zoando. Só tinha pro Mega Drive? Só tinha pro Mega Drive. Eu pedi até você, cara. Pô, música triste, hein? Foi melhor que eu dei uma gaguejada no driver. Os caras fizeram, emularam lá e fizeram na com a plataforma do Street Fighter, eles. Fizeram. Eles pegaram um Mugen com meia boca. Um Mugenzinho. E fizeram com os carinhos chaves. E o cenário é a vila, né? É a casa do seu Madruga, a vila. Tudo me zoando. O cenário que apareceu na série Chaves é o cenário da escola, a parte da vila. Tá me zoando, que existiu, cara. Puta, sério, irmão. E uma coisa que a gente pode falar aqui exatamente. E era jogável? Totalmente, cara. Não, ele era normal. Não era bom, era Mugen, cara. Era um jogo de luta do Chaves. Uma coisa que a gente podia falar aqui é exatamente os Mugen. Os Mugen também, cara. Foi tipo um boom gigante. Sim. Você conseguia colocar 1 milhão de personagens e você conseguia colocar tipo Cavaleiro do Zodíaco contra Dragon Ball, tá ligado? Era um negócio assim, você ficava imaginando, que foda, não sei o que, não sei o que lá. E aí, cara, e o nego ficava pirado pra aprender a fazer. Como é que faz, como é que encaixa o personagem, como é que faz, não sei o que, onde eu mexo. E tal. Dava errado, travava, se instalar e instalado de novo. Eu joguei muito Mugen também. Era uma merda. Ô, Will, você conhece essa porra, cara? Não conhecia não, cara. Do Chaves? É. Nunca vi essa porra. Ah, nossa. Eu acho que não foi pra Rio Claro isso. Deve não chegou em Rio Claro. Tem um jogo, cara, que era lenda pra mim. Ah, mano, você já quer demais, Vasco, pelo amor de Deus. Não, 2000, 2005, eu não sei, 2005, 90? Não faço ideia, Vasco. 90 alguma coisa. Teve um jogo que era lenda pra mim, porque eu tipo, nunca tinha visto, e na época a gente não tinha internet pra fazer as pesquisas, né? E aí, eu sempre fui maluco por esse jogo, tarará, e eu fui comprar depois de velho, e joguei depois de velho. Que um camarada meu chegou falando assim, joguei outro dia na casa do meu primo lá em, tipo, sei lá onde, o jogo de luta do Yu Hakusho pra Super Nintendo. Ah, aí, e era assim, 93, na época, tava passando a mulher. Aí eu, imagina, velho. Não tem isso ainda. Essa porra, não. Já fui todos os lutadores de São Carlos, não tem essa porra, não. Você tá maluco. Tem sim, joguei com os caras, mó da hora e tal. Vai. E depois, no emulador, eu descobri que realmente teve dois. E era da hora. Véio. Um era bom, o outro não. Caiu. Um era legalzinho assim. Mas tinha um todos os personagens do torneio, não? O que era bom era com todos os personagens do torneio. Cara, nossa, meu queixo caiu quando uma vez eu comprei uma Super Game Power na banca e tava lá, cara. Tipo, não era a matéria principal. Era tipo, relembrando o passado, porque já era uma época que a Super Game Power já tava focando. Fundo do baú, né? Tipo... a porra toda. E lá tinha uma matériazinha muito curta do game do Yu Hakusho, cara, com as fotos, falando um briefing do negócio. Foda. Mano, eu falei, caralho, foda. Como é que eu vivi e não tive isso? Você só descobre depois, né? Das bonecas do Yu Hakusho, tinha comercial no SBT e vendia em qualquer loja de brinquedo. Que pariu, cara. Exatamente. Cara, um outro jogo que criou o gênero. Depois daquele lá, nasceram vários, e ele é, eu acho particularmente, muito foda, Super Smash Bros. Exato. Cara, um ele criou um gênero, gênero de jogo de luta. É. Que daí depois. Aquela porradaria que vai aumentando a tela pra você fazer. É, e daí o cenário influencia, você pega e mistura franquias, que tá lá o Mario, o Tanco do Pokémon, o Link, não sei o que lá, quatro pessoas diferentes lutando na mesma tela. Sim. Daí depois você vê que nessa onda saiu de Digimon, é, saiu é agora, que, tá, que fez bastante sucesso, o All-Star Battle da Sony, que tem, tipo. Todos os personagens icônicos. E esse também era tipo esse verso. Era só luz e porradaria, você não sabia o que estava acontecendo. Você também que tá ganhando. Nesse saiu também o One Piece, Dragon Ball e Naruto. É, saiu também. Mas acho que era D.O.N. Doom. Doom, era isso? Doom, D.O.M. N. Cara, que era muito legal. Tem que misturar os personagens de Dragon Ball, Naruto e One Piece pra lutar um contra o outro. Saiu também muito foda. O Jump Ultimate Stars, que também é a galera de anime. Todos geral, assim, Naruto, da Shonen Jump. Piece, todos os animes da Shonen Jump. Tem, tinha o Hakusho, tinha Dragon Ball, tinha One Piece. Nesse estilão aí, é bem, bem foda esse. Aí, nesse, o próprio Naruto fez uma linha gigantesca de jogos de luta assim, que são nesse cenário, estilão, nesse esquema. Tá, cada certo. Botão é um golpe diferente, tipo, não é soco, chute, é um tipo de especialzinho. E daí você derrota o inimigo nesse esquema, assim. É bem legal. Storm, né? Os Naruto. Naruto Ninja Storm, essas porra tudo aí, cara. E hoje em dia, assim, os que a gente tem hoje em dia não tem umas coisas tão. Parece que as coisas deixaram de ser tão clássicas, né? O Mortal Kombat veio trazer de novo, porque realmente sim. Eles reformularam, fizeram o negócio funcionar bem pra caralho depois de muito tempo. O Street Fighter veio com o Street 4 aí também, foi bem bacaninha de jogar e tudo cara, mais. Cara, eu não gostei da... Você falou que você não gostou da cartunizada. Da cartunizada, cara, eu achei meio... E aí eles fizeram juntar agora, né, Street Fighter e Tekken, saiu o Street vs Tekken. Ah, sim, eu quero jogar o próximo. E aí agora vai vir Tekken vs Street, é isso que eu quero ver. Jogar. Porque aí a gente vai ver, por exemplo, o Ryu, que aí estará lutando de verdade o karatê deles, porque não certo. Vai ter poder, na base na do Tekken. Na base da porrada. Então certo. Vai ter esse negócio. E tá pra lançar um que eu tô esperando bastante, e até que enfim vai sair, que é um jogo de luta do Cavaleiro do Zodíaco. Que a gente, ainda quando você viu, você fala, não sei se vai ser tão da hora, pela Bandai, você viu o trailer agora, ele realmente pegou aquelas lutas, não tem a parte chata de ficar correndo e matando isso que teve nesse só as batalhas, só aquelas batalhas nas casas. E aí você vai poder escolher entre todos de todas as sagas, Ilda, obviamente, porque ele é baseado no mangá. Tá. Mas você pode escolher de Hades, Saga do Santuário e Poseidon, qualquer cara. E os bronze, né? Galáctico. Qualquer cara pra se enfrentar. Puta, eu acabei de deixar lá. É muito eu foda. Eu acabei de gozar com uma dessa. Cara, é genial isso aí. Eu não tenho como. Um outro pra caralho, puta, cara. Que porque a gente jogou um outro que a gente jogou. Zodíaco, mas também... Então, mas ele era aventura, né? Ele era aventura. Mas as lutas, cara, eu não curti muito porque tinha aquilo mesmo que você tava falando. É um monte de luta explodindo e não tava sabendo o que tá acontecendo, né, cara? Tem que ter. É anime. Eu sei, tá ligado? Mas tipo, você não consegue ver... Ver tanto, né? Tipo, da luta, cara. Mas era uma questão de hábito, porque eu realmente, ele tinha esqueminha pra ganhar as lutas. Você tinha que fazer movimento certo na hora certa, então ele dava pra pegar. Um esqueminha, exatamente. Depois que você vicia no negócio, vai. Dá pra fazer tranquilo. E outro também, mas que fizeram agora escola com Mortal Kombat. Esse do Cavaleiro Zodíaco vai dar pra jogar você quando seu... Sim, vai ter versus esse. Tá. É jogo de luta. Esse é jogo de luta. Luta mesmo. Porque o Cavaleiro que a gente jogou, a gente jogava em dupla contra os caras. A gente jogava um contra o outro. A gente não podia jogar um contra o outro. Sozinho com história e etc. Aí sim, cara. Isso é maravilhoso. Sai em novembro e deve chegar. Eu vou escolher o Shiryu só pra ficar vendo o escudo dele quebrar todas as coisas. Pra essa geração de videogame, não? Exclusivo PS3. Ah, perdido. Exclusivo PS3. Assim como foi que a Bandai trabalha só pra... Sei, cara, quem tem PS3, quem tem PS3 manda, cara. Porra, a Bandai só passando, só. Tá, certo. E outro que veio na escola Mortal Kombat, ficou um jogo incrível, acho que eu fui o único aqui a zerar ele, que foi o DC Universe. Não, é isso, né? É, que saiu agora, né? Que saiu agora, o novo. DC Universe é o online. Gods Among Us. Gods Among Us. Ótimo jogo. Cara, o Injustice. Mano, é um jogo, eles realmente pegaram aquela mecânica. É o mesmo criador, né, Helms? É, do Mortal Kombat. Falaram, não, vamos fazer um jogo igual ao Mortal Kombat. Jogaço. De DC. Oh, legal, perfeito. E legal, eu só não comprei ainda porque eu sei que vai sair o Complete Edition. Então eu não vou comprar agora. Eu cometi muitos erros já em jogos de luta. Mas eu comprarei um outro. É uma das coisas chatas de jogo de luta, isso. É melhor esperar. É, a gente acabou jogando só as demos, né, cara? É muita foda. Principalmente da interação com o cenário, né, cara? O cenário, a história parece ser interessante pra caramba. A história é muito boa, eu vi. É muito foda. Muito foda de jogar. Pela demo mesmo, esse jogo pareceu muito fodido, cara. Muito da hora. E é interessante que eles estão fazendo exatamente isso. Você vê hoje em dia, o jogo ele é todo 3D, mas a plataforma dele ainda é 2D. Assim, jogo de luta não consegue. Cara, o jogo de luta tem que ser 2D. Não dá. É que eu falo que eu acho que tá diferente o Tekken por conta disso. Então, full 3D, mas o Tekken também não é full 3D. Ele é meio 3D. É, mas ainda assim você não tá indo nos trilhos. Não tá. Mas e eu acho que foi um. Eu acho que foi um que deu certo, mas. Deu, muito eu bem. Ainda acho que, realmente, cara, o esquema é só vai pra frente e pra trás. Cara. É melhorar a imagem. Já deixar dos lados, já meio que perde um pouco. Perde um pouco, né, cara? Por exemplo, o Fighter fazer essa porra também. Não, por exemplo, o do Tag Tournament 2, antes também, o 6 também era assim do Tekken, ele tinha movimentação, só que era exatamente essa movimentação de esquiva. Sabe? Eu tiro o golpe muito, pro lado. Ele ficou muito mais 2D. Você poderia rodar, só que você ia rodando devagarzinho, sabe? Um esquema muito mais devagar do que você tá mais solto. E aí eles tinham uns esqueminhas de esquiva, mesmo de toquinho pra trás e tal, que funcionava, cara. Ficou, não. A empresa da Tekken sabe fazer isso. Sabe. É a única que manjou fazer esse negócio. Eu acho que é o futuro dos games de luta é exatamente essa ideia, cara. Melhorar graficamente, melhorar o que você pode fazer de interação de cenário, melhorar a história, que a gente tá rolando bem, mas manter uma luta 2D ali, cara. Fazer esse esquema 2D. Espero. Eu nunca vejo problemas, que eu vejo muita gente reclamando, ah, esse jogo é uma cópia disso, uma cópia daquilo. Não, se é uma cópia do que funcionou, cara, continua. Uma cópia, de coisa boa. Ah, esse DC Injustice aí foi perfeito. Ah, uma cópia de Mortal Kombat? É, beleza, ficou bom, continue ficou assim. Porque o Mortal também era bom, fazer. Por que não? Sabe? Pelo menos foi cópia desse, não foi cópia do Mortal 4. Então é isso. Ficamos aqui em mais um podcast agora porradeiro, sangrento. Porradeiro, é o sangue na tela aqui da galera que tinha Mega Drive. Ah, não, violência. Violência. Ah, não, como é que é? Sem com violência. Certo. Com que porra é essa? Manifestações. Olha, o cara não conhece as chaves, o cara não tá por dentro das maneiras. Rio Claro deve ser um buraco que não tem espaço. Certeza. Ah, mas espero que vocês tenham se divertido com mais um cast. Corro atrás das, agora ROMs. Exato. É, tipo, sim. Dá pra jogar ainda. Só por 24 horas, depois comprem o jogo original. Tá, se for da SEGA, a SEGA liberou geral. Ah, é, a SEGA liberou. A SEGA liberou tudo pra executar. Você pode quase ter um Mega Drive hoje, mas. Olha só. Viu? Olha só. As realizações não funcionam. Muito bacana, muito bacana. Mais um cast gravado com a galera aqui. Espero ser convidado pelos próximos aí. Vamos ver. Na verdade, ele sempre convida, você que não aceita, tá? Não, aceita. Deixamos bem claro aqui. O que é isso? O que é isso? Vamos partir pra violência aqui agora. Vamos lutar. Beleza, cara. Vamos X1 lá. X1. Obrigado, Will, pela presença aí também. Valeu, galera. Nosso fã aí. Realizando um sonho, participando do cast que ele é fã. Tô emocionado. Muito obrigado. Cobre o Geek realizando sonhos, cara. Realizando sonhos. Sim. Mande sua cartinha, quem sabe você pode ser. Eu mandei e-mail, por isso estou aqui. Qual que é o e-mail mesmo? Covilgeek@gmail.com. Demorou. www.redtube.com. Esse é o seu, né? É bom também. Pra terminar com o punheta, valeu, pessoal. Valeu, valeu.